Aí, playboy, filha da puta, desce não, o carro, anda não, logo, meu irmão. Anda logo, não, vaza, não, vaza, não, vaza, não, seu não, otário. Não. Já que é pra tirar de tempo, tire os playboys. Já que é pra assaltar, então, assalte os playboys. Já que é pra roubar, então, roube dos playboys. Já que é pra tirar de tempo, tire os playboys. Já que é pra tirar de tempo, tire os playboys. Já que é pra assaltar, então, assalte os playboys. Já que é pra roubar, então, roube dos playboys. Já que é pra tirar de tempo, tire os playboys. Valorize a sua área. Aí, bandido, não dê tiro por lá, não. Não aproveite por lá, fique de boa. Se ligue na ideia. Valorize, meu irmão, quem vive na sua quebra. Já que você é bandido, então, roube de quem tem. Longe das quebradas, na área dos play. Eles têm dinheiro, Rolex, carros da hora. Moram em mansões, tem muitas joias. Na quebra só tem pessoas iguais a você, que só querem um pouco de paz, sobreviver. A diferença foi o caminho que foi seguido. O sistema te ensinou a ser bandido. Já que é pra tirar de tempo, tire os playboys. Já que é pra assaltar, então, assalte os playboys. Já que é pra roubar, então, roube dos playboys. Já que é pra tirar de tempo, tire os playboys. Já que você é bandido, então, roube de quem tem. Longe das quebradas, na área dos play. Nossa comunidade já é muito prejudicada. Falta cultura, falta lazer, um ensino de qualidade. O sistema único de saúde é uma piada. Droga, muita droga, muitas armas. É o governo que rouba, é a polícia que mata. Já acontece tanta merda no Brasil. Não roube um barraco, não roube a padaria, não roube o mercado que abastece a sua vila, não roube na esquina o barzinho do seu Zé. É de lá que ele tira o sustento pra poder ficar de pé. Bota fé, pode crer, então se liga aí. Malandragem consciente, tipo assim, não proponho a violência, muito pelo contrário. Eu só quero, meu irmão, defender o nosso lado. Respeite, bandido, quem vive nas favelas. Tem gente boa, gente fina dentro delas. Pessoas que levantam cedo, trabalhadores, dignidade, honestidade, humildade são seus valores. Várias Marias, vários Josés que encaram o dia a dia com muita fé. Diferente, meu irmão, de quem tanto te odeia, de quem tanto te despreza. Playboy, folgado, cuzão, comédia, todo cheio de vontade, todo cheio de querer pagar pau do sistema. Já que é pra tirar de tempo, tire os playboys. Já que é pra assaltar, então, assalte os playboys. Já que é pra roubar, então, roube dos playboys. Já que é pra tirar de tempo, tire os playboys. Já que é pra tirar de tempo, tire os playboys. Já que é pra assaltar, então, assalte os playboys. Já que é pra roubar, então, roube dos playboys. Já que é pra tirar de tempo, tire os playboys. Pode crer, então, se liga aí. Comunidade pobre 100% até o fim. Barracos, favelas, assentamentos, é o nosso lar. Aí, bandido, não dê tiro por lá, não, não apronte por lá. Não seja mais um ladrão de varal, que matou, morre por um vale transporte, por um real, não. Vacile à toa, não, fique de boa, então, respeite as caras. Bandido não tira bandido e respeita a própria área. Aí, bandido, você mais do que ninguém, tá ligado que o mundo do crime é cabuloso. Morte, vingança, traição. Mas aí, cada um, eu aprendi a respeitar. Se você tá afim de meter os ganhos, por mim tudo bem. Mas aí, já que é pra roubar, roube longe das quebradas, tipo de boa, na área dos play.